Capítulo 13. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é esta: todos os termos dos filisteus e toda Gesur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até o termo de Ecrom para o norte, que se diz ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus: o Gazeu, o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu, e o Ecroneu e os Aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, até ao termo dos amorreus, como também a terra dos gebalitas e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gad ao pé do monte Hermon até a entrada de Ramate. Todos os que habitam nas montanhas desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos, e à meia tribo de Manassés, com a qual os rubenitas e os gaditas já receberam sua herança, além do Jordão para o oriente, assim como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à beira do riacho de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Jezureus, e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salcã, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, este ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os jezureus, nem os maacateus. Antes, Jezur e Maacate ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha falado. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben conforme as suas famílias. E foi o seu limite desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Armon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba, Esbom, e todas as suas cidades que estão na campina, Dibom, Bamote-Baal, Ebete-Baal-Meon, e Ajaza, Elquedemote, Elmefaate, e Kiriataim e Sibna, e Zerete Saar, no monte do vale, Bete Peor e Asdod Pisga, Bete Jezimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi, Erequém, Ezur, Eur, Ereba, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros, que por eles foram mortos. E o termo dos filhos de Ruben ficou sendo o Jordão e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazer, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está em frente de Rabá, e desde Esbom até Ramate e Mispá, e Betomim, e desde Maanaim até ao termo de Debir, E no vale Bet-Arã, e Bet-Ninra, e Sucote, Zafon, que ficará do restante do reino de Sion, em Esbom, o Jordão e seu termo, até a extremidade do mar de Quinerete, além do Jordão, para oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, e deu a meia tribo dos filhos de Manassés segundo as suas famílias, de maneira que o seu termo foi desde Manaim, todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidade do reino de Og, em Bazã, deu aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, além do Jordão, para o oriente de Jericó. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha falado.